Príncipe Negro Retrô. Retrô. Esse é o nome da emoção. Fala, Botequim, vamos dançar, vamos aproveitar. E depois do Rebelde, depois do Sandro, chega eu. Chega o DJ Edielson. E eu bora começar assim, ó. De tanto correr pela vida sem rumo, égua do som. Esqueci que na vida se vive um momento. Edielson. De tanto querer ser em tudo primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento, Príncipe Negro, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer. Meu parceiro Pantera aqui com a gente. Obrigado, Pantera. O Barcelão Turismo, a nossa amiga Paty também com a gente. Meu amigo Nego, saudade. Obrigado, Nego. Galera toda aqui com a gente. Alonquinho, saudade. Enganei sem saber que era eu quem perdia. Grande cabeludo. E a nossa professora já ali também, ó. Hoje eu vivo a chorar. O quê? O que eu sempre temia. Esqueci de viver. Príncipe Negro Retrô. Esqueci de viver. Os nossos motoqueiros e os seguidores aqui com a gente no ladinho, hein? Esqueci de viver. Hoje a Mila veio. Hora da saudade. Desse jeito. E de repente na rua eu vejo passando por mim Edilson, um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim. E no olhar tinha um brilho tão forte que eu nunca vi. E quando alguém perguntou, e aí? Seu nome ele não respondeu. Só disse que tinha voltado. A GDP com a gente, valeu GDP! Minha amiga Fernanda, Salbuzadas. Nossa amiga Mônica aqui com a gente, alô Mônica! Ao ver o menino, olha o meu salgado. Zombando e dizendo que o santo morava num bar. Ei, irmão, santo no retrô tem muito. Meu amigo Lindo Arte aqui com a gente. O homem do caqueado tá na área. Alô, Lindo Arte. Aqui. Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar. E dia ao sol. E seu corpo coberto por vestes que o tempo gastou. Fazia a gente pensar que pra ele. Nosso parceiro imperador. Alô, Rosano! E já vai no caqueado, melhor. Seu nome ele não respondeu, só disse que tinha voltado em nome do amor. E calou e começou a chorar ao ver um menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. E as nossas princesas aqui com a gente, aqui no ladinho, nossa amiga Lênia, Dani, todas as meninas aqui no ladinho curtindo o retrô, hein? Bora, Carol! E o Baby na área. Bora, Baby, prepara aquela bola pra gente. Esqueceu. Aquele homem estranho dizia ser filho de Deus. Brilhando nos olhos azuis, a multidão que o chamava de louco lembrou de Jesus. Saudade! E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu, só disse que tinha voltado em nome do amor. E calou, Príncipe Negro, e começou a chorar. Chora não. Ao ver um menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. Tá de retrô. Príncipe Negro retrô. Olha o capinho da lancha, tá com a gente. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração, sempre machucando. E a vida de barão, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí, enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Dois apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços. Meu amigo Márcio Pop! Minha, mas e com a gente, obrigado Márcio, valeu meu irmão. Deus. Alô Pingote! O Maldinho com a gente também. O Tititi tá na área, o Tititi, Titiels. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. E o Bora Butiquim! Esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o nosso amigo Rod com a gente, a família Rodrigues, galera do camarote curtindo o retrô. Um abraço pra vocês, toda a galera do camarote ali, ó. Família Rodrigues, um abraço aqui. Onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. Saudade! Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor. Ela ficou na memória, é minha história. Vai comigo por onde for. A onda agora é retrô. Não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo, que é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava assim. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Amo, amo, amo, a nossa sexta-feira retrô. Toda sexta-feira assim, gente. E um convidado especial, hein? Sexta-feira tem nosso parceiro David mandando muito som aqui no retrô. Alô, Cadela! Minha amiga Andresa, Simone, as meninas do Guamá, aqui com a gente. Aqui. Curtindo o retrô no Boutique, valeu. A onda agora é retrô. Minha paixão, não consigo viver assim. Meu amigo Sidney Martins, aqui com a gente. Alô, Sidney. Tá curtindo o retrô, obrigado, Sidney. Cadê a mãezona, hein? Minha paixão. Quanta falta você me faz. Se eu fosse você, cuidado com o olhão, eu voltava pra mim. Voltava assim. Amo, amo, amo, como eu te amo. Bora, Dani, no shopping. Louco, louco, louco de amor por você. Pedido de vez, um sorriso outra vez, para não chorar. Égua! Uma voz tão segura, uma lágrima pura, vão se misturar. Assim, ó. Um pedido de vez, um sorriso outra vez, para não chorar. Uma voz tão segura, uma lágrima pura, vão se misturar. Edielson, o meu pranto vai ceder. Já não posso mais conter. É tão imensa a dor que eu sinto, eu tenho que chorar. E esta saudade no meu peito não vou suportar. Olha o tititi, né? Vou pedir ao grande homem, chama, pra fazer você voltar. A distância não é nada. O pior é esperar um pedido de vez, um sorriso outra vez, para não chorar. Uma voz tão segura, uma lágrima pura, vão se misturar. O meu pranto vai ceder. Já não posso mais. Bora, doutor Fran! Te liga aí na sequência. Dona Jô com a gente! Curtindo também! E esta saudade no meu peito não vou suportar. Dali retrô! Vou pedir ao grande homem. E de eu só. Pra fazer você voltar. Lá vai a Marta. A distância não é nada. O pior é esperar. Príncipe Negro. Se você, meu bem, prestar atenção, verá que às vezes não há no mundo ninguém, só eu e você. Sabe por quê? Se quiser saber, é só escutar dizer o quanto lhe adoro e que só me interessa você. Assim você e eu vamos sentir como é melhor amar sem pensar. Então verá que vou lhe dar o que eu tiver de bom em mim, só porque adoro você. Se você vem bem, volta a saudade. E hoje, sábado, vamos deixar a nossa cervejada do Bloco Retrofolia lá no Ponte Show, gente. Cerveja real do começo ao fim da festa. Domingo na quadra da prefeita lá no Guamá, no Cané. Segunda-feira tem Florentina. Vai ser assim, ó. Meu amiga desde o Morão, aqui com a gente, essa velha guarda. É por causa do Pop Som 1, Pop Som 2, Pop Som 3 e o quadro. Aqui. Sou uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, entregue a mim por inteiro. Te liga nessa letra aí, ó. Assim. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho. Meu parceiro Gleison com a gente já tá na área. Assim. Alô, Gleison! O que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. O Caco dos moleques do canal aqui com a gente, parceiro do Max Pirata, um abraço. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Olha só, gente, você que não comprou do seu abadá no nosso Retrofolia, você pode comprar agora aqui do meu lado direito com a nossa amiga Leine Odani, tá legal? Corre aqui e compra o teu abadá agora. Você paga e leva logo, hein? De um amor, o abadá com a pulseira. Domingo, dia 16, Retrofolia! Mega trio elétrico, Tonhão. Fruto sem som elétrico em cima do trio. Toda a galera do Príncipe em cima também. E você é o nosso convidado especial, hein? Você pode comprar agora o seu abadá aqui do lado. Cadê a ponta? Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não, não, eu não quis lhe magoar. Toma-te! Só meu bem, a você eu quero amar. Edielson tocando pra vocês. Com meu benzinho, senti que eu não podia suportar. Quanto me deixou na despedida. O pranto eu não pude evitar. Deixei-me trair por um momento de fraqueza. Bora, imperador! Mas amo você com toda a pureza. Príncipe Negro, negro. Preciso de você, tão só não sei viver. Juro, se voltar, jamais farei você sofrer. Juro, se voltar, é o Marcelão, Quinho. Jamais farei você sofrer. Reginaldo Rossi. É com a relíquia, meu irmão. Meu parceiro Quinho aqui com a gente. Inclusive, vai estar se casando aí, né, Quinho? É, meu irmão, tá certo, parabéns. Mas o que vai estar amarrado? Mas amo você com toda a pureza. preciso de você. Tão só não sei viver. Juro se vou. Alexandre, seu grande amor. E a sua sogra aqui com a gente. Hoje ele trouxe até a sogra dele. Juro se voltar. Refundo Boutique! Bora, bora! Arrepia, DJ Edelson! Eu manda ver! Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. E o tempo? O tempo passou. Ficou Príncipe Negro Retro, tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Lá vai o Quinho, Marcelão. Levou tudo, foi. Eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. E os finais de semana. E os príncipes e as princesas de um lado. Ela fica comigo. Esse meu chapéu não chega nunca, né, Lene? Ela casou porque de tudo ele. Bora, Ruivinha! E ela quer bem. E não? Não casou comigo, porque eu nada tenho. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Cadê o capinho, hein? Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Vai! Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Meu parceiro Nil também. Aqui com a gente. Alô, Nil! Ali no meio, meu irmão. Quando ele se envolve, ninguém segura o homem. Vai! Meu amigo Gessé Retrô tá na área, no Gessé! Aqui. Hoje tem Ponte Show! Estou vivendo intensamente, ultimamente. Cada segundo da minha vida. E a Paty está apaixonada. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Alô, Fernanda! Estou amando. Ter um coração e não viver toda emoção. Quero dormir sexta-feira que vem, DJ David vai estar com a gente aqui. Tá na área aí, Edil, garotinho. Só pra te amar. Ao lado do seu empresário, meu irmão. Alô, Cadela! Agora te liga nesse sonho. Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo que te amo, me beije com amor. Me beije profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. Quero só teu amor, gatinha maluca. De amor, oh, oh, oh, oh. Bora, Quinho, vai pra cima, Quinho, vai. Quero só teu amor, gatinha maluca. Quando me beijou, você pode correr agora aqui no nosso lado e comprar o teu abadá, gente. Compra o teu abadá agora aqui, ó. Com a Lênia Cadani. É. Está esgotando, gente. Esse preço do primeiro lote vai até domingo. Então corre aqui, compra logo o teu ingresso e teu abadá leva logo. Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo te amo, me beije com amor. Alô, irmãs, coragem! Me beije profundo. Clube do merengue, meu irmão. No fundo, que já já vou meter o merengue aqui. Você, dá. Retrô é assim, ó. Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Bora, Andresa. Nossas roupas no chão. Ai, união de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Hoje, sábado, cerveja R$1 do começo ao fim da festa, lá no Point Show. Retrô vai estar por lá esperando vocês, hein? Boa soneca, desperto, agarra... Domingo na quadra, prefeita no Guamá. Segunda-feira tem Florentino no Jurunas, hein? E segunda-feira, gente, mulher não paga ingresso a noite toda. Pega pra mim, sem ter outra. Toma-te. Príncipe Negro. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. Agora a onda é retrô. Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não poder estar com você, meu amor. Não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode. de me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. E aí? Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei. Só quem sabe canta bem alto, vai. Solta a voz aí! Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim. Príncipe Negro. Foi tão ruim, eu também chorei. Bora, Tarcísio, garoto! Tarcísio, prestação na área. Não vai cobrar ninguém aí, pelo amor de Deus. Você quando não tinhas nada. Essa cara eu gosto. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. E de eu só. Você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você, o que foi? Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. É o melô do Canela. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Edielson. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Só os melhores, hein? Eu preciso estar com você. Toda a família estrega som lá de Macapá. Aí estou com a gente, obrigado. Alô, cabeludo! Agora vai sair faísca. Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Alô, baby. E eu sou de você. Baby Alene com a gente. É muito amor, né? Vem. Vem ficar na minha vida. Príncipe Negro Retro. Vem de vez se despedida. Meu amigo Vavá Fantasminha. Alô Vavá, tá aqui com a gente, valeu. E eu amo você. Sindicato dos cachorros da área aqui, ó. Alô, Voltinho. Alô, Pigote. Olha esse trio aí, ó.

som. O som que mexe com seu corpo. E o som? DJ Edilson. DJ Edilson. Edilson. Meu parceiro Fera aqui com a gente. Fera do Rock já tá na área. Lá da pizzaria Prime. Alô, Fera! Já tá no circuito. É dos príncipes e as princesas, né? E aí? Quem é? Quem é? E ele me fez balançar toda a multidão. Quero te encontrar. Olha, Marcelão, mostra o que tu sabe agora. Qualidade digital em primeiro. Essa Marta da época da era da Sudã, né? Príncipe Negro é sucesso e faz a galera dançar. É o som que agita pra você. Príncipe Negro é sucesso e faz a galera dançar. É o som que agita e me fez sonhar. Oh, oh, oh. Bora girando, bora girando. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. E aí? Quem sabe só, hein? Que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. Essa tem a nossa cara. Oh, que lindo. Essa tem a cara do retrô. Já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Quem sabe canta. Quem sabe canta aí. Você me perdeu. Eu vou baixar. Não tô falando, Sandro. Não vai. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Perdeu, Playboy! Aí depois que perde, né? Aí quer voltar, meu irmão. Aproveita e fala de amor logo. Pra se falar de amor, tem que marchar. Tem que marchar. Tem que marchar. Tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo. Quem sabe canta. Me entregando. Quem sabe canta aí. Alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. é muita onda. Lá do Ipanema, da Cidade Nova. Esse som me lembra de lá. Era assim, ó. Pelo do caranguejo. O Quinho tá na área. Vai o baby com a Lênia! Chamas do passado que nasci de solidão. Pode filmar, pode dar pra filmar. Meu coração, eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega de chorar. Chora não. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais. Alô, de motoqueiros! E os seguidores com a gente. Que me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. Olha, lembrando aqui da piscina das com, rapaz. É verdade. Vai! Príncipe Negro Retrô agradece a cada um de vocês.